Kelly. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly. Que saudade da textura da tua pele. Nasce o sol no lençol em Nova Delhi. Se eu te der meu coração, você me fere. É por isso que te digo, não me espere. Joga a raba com os grávidos dessa track, Levo tu e tuas primas pro Nordeste, Minha ex me chama pra fumar um back, Acho que ela quer um flashback, Uma me vigia em perfil fake. Outra faz história ouvindo Drake. Só quer puxa nas que ela chora. Só não pode demonstrar no face. O aprendiz e o molecote botando as bandidas pra dançar. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly. Acho que tu foi feita pra mim. Jogando de short e curtim pra mim. Eu cheirando a ganja e você a jasmim. Eu juro, nunca vi nenhum bumbum tremer assim. Maluco e diabinha, como eu gosto tanto. Eu combino com as bandidas porque não sou santo. Ela tá toda molhada, ela tá em prantos. Que delícia nesse rio, eu já tô me afogando. Um, dois, quero respirar. Vim dançando na batida, pode transpirar. Eles estão tudo de olho, podem conspirar. Só tocar no meu cajado que uma se abrirá. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly. Eu vou te chamar de Vitória Kelly. Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly. Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly. Quero ver você dançar nível Vitória Kelly.